vezes na vida tens passado. Não tens mais paz, alegria, perdeste o vigor. Hoje tu vives no mundo, vives distante agora do teu Salvador. Lembra dos dias passados em que vivias. Ruas de Bíblia na mão. Hoje só resta a lembrança de tudo isso. Volta hoje mesmo, convido-te, amado irmão. Jesus ainda te espera de braços abertos. Ele deseja te dar outra vez o perdão. Volta, irmão, Jesus te espera. Volta, irmão, Jesus te espera.